pobre e eu sou favelado. Ela é Patrícia e eu tudo largado. Ela gosta de funk, se amarra em reggae. Eu curto Racionais e me amarro em trap. Te fiz uma proposta meio inconveniente. Cê sabe que o neguinho tem uma pegada envolvente. Não adianta negar que o seu amor sou eu. E o meu coração, cê sabe, ele é só seu. Botar a cara que você ganhou. E o favelado se apaixonou pela Patricinha, novinha de bairro nobre. Mudou minha vida, fez meu coração bater forte. Botar a cara que você ganhou. E o favelado se apaixonou pela Patricinha, novinha de bairro nobre. Mudou minha vida, fez meu coração bater forte. Fiz uma proposta meio inconveniente. Cê sabe que o neguinho tem uma pegada envolvente. Não adianta negar que seu amor sou eu. E o meu coração, cê sabe, ele é só teu. Botar na cara que você ganhou. E o favelado se apaixonou pela Patricinha, novinha de bairro nobre. Mudou minha vida, fez meu coração bater forte. Botar na cara que você ganhou. E o favelado se apaixonou pela Patricinha, novinha de bairro nobre. Mudou minha vida, fez meu coração bater forte.